Consentir que você é eterno, a princípio, quando o seu ego entende isso, lhe dá um alívio. Quando a sua consciência entende isso, lhe dá um pânico. Quando a sua mente concebe isso, lhe dá medo. Quando sua alma é isso, lhe traz a paz. O amor é um vagalume no escuro. Que não torna mais negrume e obscuro o que já se faz negro. Mas alerta para o escuro que existe algo além dele. Sobre ele e com ele. A luz não disputa com a escuridão. A luz não disputa com a escuridão. Não. Só os pretensiosos que assim dizem. Quando você estuda taoísmo, quando você estuda budismo zen, brahmanismo, mais antigo um pouco, shintoísmo, você vai começar a ver que a vida é um grande palco. O encarnar é um teatro. E você vai vendo que perante esse palco e perante esse teatro, quem chama atenção é o ator, é o artista. Não dando bola para o roteiro. O roteiro é a existência. O roteiro é a permanência. O roteiro é a vida. Agora, quem dá a arte de manipular é quem influencia o roteiro. Vocês. Então, para de culpar o bem, para de desmaldiçoar o mal, e para de idolatrar o mal, e para de maldizer o bem. Eu fiz o contrário mesmo. Para as pessoas pensarem. Claro. Quando você ama, você não precisa interagir com o amor. Você já é amar, então no caso que há confusão, você ama, lá você leva a paz. No lugar que há confusão, você ama, lá você leva a ordem, sem ordenar. E leva a paz sem obrigar. A sua presença é santificada, é um bálsamo, né? Porque o amor medica e trata todas as maledicências. Então nós devemos parar com essa coisa de comparar e cuidar de você. Se dê carinho, se dê amor, que a paz lhe conquista. A crítica é melhor do que elogio. Porque hoje, no dia de hoje, quando alguém critica, se sentiu profundamente incomodado na sua realidade. Isso é maravilhoso. Diálogo com o Espírito é uma poesia ao amar. Agora, não está escrita. Não tem como escrever. Vocês têm. Faz a vontade. Claro. Cada um escreve a sua. Já o com o Espírito é uma reflexão no suspiro que sai de alívio. Uma reflexão? Do suspiro que sai de alívio. E juntar, ó, seu bom. Boa tarde! Que satisfação! Estão me velando, é? Nós precisamos de uma coisa, você ajuda nós, é? Claro que sim. Um copo de água? Claro, vamos pegar um copo de água pro senhor aqui. Pode ser num vidro ou no plástico? De plástico, qualquer jeito. Qualquer. Água continua água, né? Graças a Deus. Você, bom você, bonito você, né? Só bonito. Bom isso, né? Aqui, mestre. Mestre. Nós vamos falar sobre nós, ser humano. Do jeito que você precisa, do jeito que você manda nós faz, né? Claro. Por que o senhor fala assim, às vezes fazendo até lembrar oriental? Porque é cacuete meu, da tua vida. Nós vem assim com essa arquétipo. Mas se nós faz errado, você quer nós poder vibrar diferente, né? Não, tá bom. E se é possível vibrar diferente, lá perto do final eu vou pedir ao senhor por questão de estudo, se for da sua vontade. Quando o senhor fala vibrar diferente, que diferença o senhor teria essa vibração? Na verdade, é troca frequência, não é trocar de roupa. Trocar frequência é vibrar em outra realidade. Lembra que eu falei com você, primeira conversa, que eu viria no futuro com o Exu de Ouro? Aham, lembro. Nós já vem com o Exu de Ouro. Já faz quase um ano. Já. Só que quando eu venho com o Exu de Ouro, Porque consciências criaram, porque até então eixo de ouro é coisa de agora. Isso é bom falar, muita gente não vai aceitar, né? Vocês pegam aqui e criam eixo prata. E começam a cultuar isso. Aí no plano astral, entidades que não são prata nem ouro, mas entendem as frequências vibratórias desse metal e tudo que traz, começa a se agregar. Quando vê um Exu se manifesta e você diz, quem é o senhor, meu paizinho? Ele diz, meu nome é Exu Prata. Aí já cria todo o mistério, tudo. Prova disso que em muitos lugares vá falar de Exu de ouro e vai dizer que é o médium se fingindo, porque não tem no Brasil. Tem muito em São Paulo. Por quê? Por que em São Paulo? Porque começou em São Paulo. Mas isso não é fingimento, não. Isso é evolução normal das coisas, hein? Mesma coisa é Maria da Navalha e outras, hein? Apesar que a Itane Kai trabalha em vários graus consciência de Exu há muitos anos já, mais de 80 anos que ela trabalha com os Exus, hein? Bom eles, hein? Muito bom, trabalha Exu bom. Nós aprendemos muito, hein? Então quando nós está vibrando a Kaixu, nós vibramos não troca-roupa, é num outro grau consciência. Por isso que muitas vezes quando nós vamos trabalhar num dado estado do Brasil, nós quando vemos um Exu Marabô do estado brasileiro, há uma diferença de outro Marabô de um outro estado do Brasil, talvez até com o mesmo grau de evolução. Porque a cultura do estado e a desenvoltura psíquica, psiônica dos médios muitas vezes são um empecilho para o manifesto. Então, dá choque, né? E muitas vezes até os Exus não estão preparados, ainda conservam toda aquela característica. Vocês vão ouvir um Zé Pilintra fala Tchê, o outro Zé Pilintra fala Uai, o outro Zé Pilintra fala Meu, e o outro Zé Pilintra fala Ô, compadre. Qual tem que ser verdade? Isso é bonito, não banda essa diversidade, mas... Se vocês soubessem que isso no plano astral é mais real do que vocês imaginam e mais forte, porque tem muita. Teve situação que nós faz resgate, né? De irmãos que nem nós, né? De umbral, né? E nós fomos que alguns Exus usaram mecanismos flutuantes. E os Exus desse local usavam cavalos. E usavam. Seres parecidos com répteis agigantados, como monta. Sim. Nesse local, o Exu também de luz, eles estranharam esses seres porque já faziam mais de cento e tantos anos que nunca viram outros desses. Então isso também diz que alguns níveis do umbral são quase que inacessíveis a outros níveis de outros umbrais. É uma imensidão. Então, linha de Exu é fascinante, né? É muito fascinante, é? Claro. Não podemos dizer que aquele é melhor, aquele é pior, tudo é Exu bom. Tá? Qual que é a ocupação do seu espírito como Tanakai, sobretudo através de uma incorporação, e como Exu do ouro? Só uma observação, né? Espera, se pode, como é que é? Corta, se quiser. É. Como todo ambiente fica ionitizado. Claro. E o ozônio aumenta. Todo médio que nem esse, que tem rinite, sinusite, sente. O mal-estar ou alguma coisa, né? E outras, tem os mentores das pessoas, né? Sim. Pronto. Qual é a diferença quando o senhor se manifesta como mentor Tanakai e como Exu do ouro? O que, que o senhor faz? Que vestimenta o senhor tem no espiritual? Como Exu do ouro é interessante, porque as pessoas acham que Exu do ouro é dinheiro, não é? Exu do ouro é se possuir. Porque quem não possui pode ser rico, mas é miserável. Agora, quem se possui pode ter o mínimo de uma pobreza digna. E se faz do seu castelo humilde, rico de espírito e são da alma. Nós entendemos que o ouro, o Exu do ouro, mexe com o ouro no sentido de energia, dinheiro. Mas nós entendemos que ainda mexer com o Exu do ouro no Brasil e no planeta é incoerente. Porque se você fazer qualquer auto de magia para Exu do ouro só para ganhar dinheiro, você pode até outros subníveis de Exu ajudar. Agora vai ser um requisito obrigatório desses mesmos Exus a lhe puxar, a lhe acelerar o teu requisito de moral para manter, de ética para sustentar e de conduta para continuar. Se você não tiver esses três, depois não reclama. Aí depois você esculpa Exu, né? Diz que Exu dá e tira. Não, é vocês que não sabem segurar isso, portão que vocês morrem porcamente e tem por dentro. Então vira bagunça. É isso. É. E como mentor Tanakai, como que o senhor... qual é a atividade do senhor incorporado? Incorporado é falar. Que nós falha. E o senhor faz cura também, não é? Incorporado não. Quem cura é o universo. Nós apenas é um bisturi do macrocosmo. Pronto. O macrocosmo usa essa matéria e usa a matéria que eu tenho minha, né? No astral e transpassa e nós maneja. Maneja. Isso. Claro, a gente sabe das experiências do médium, quando é convidado, que ele vai até centro espíritas, onde nada é cobrado, e ele se predispõe à sua manifestação para a cura das pessoas que lá vão, é assim? Pode expor a manifestação para o macrocosmo me usar, aí passar por mim e haver cura. Como Exu do Você vai cortar tudo isso. Pode abrir, abre para nós isso. Não, não. Nossa, calma, abre, moça. Abrir a... Pode abrir e abrir. Tá. Deixa eu ligar aqui. Isso. Você faz como eu disse? Abrir a... Não, não. Você deixa, fica à vontade. Fica... Eu estou à vontade, eu falo porque seu trabalho é seu. Não, fica bonito, original. Eu sou original, não tem, eu não me preocupo em ficar bonito, né? Se o senhor viesse como Exu do Ouro, o senhor ia ter as mesmas condições de ferramenta do macrocosmo para curar? Não, não. Por quê? Porque como Exu do Ouro, eu... respeito um secto e uma legião de consciências impregnadas a um objetivo: se dar bem na vida. Aham. O que... eu já vou fazer pergunta para o Exu do Ouro. Seria possível o senhor subir essa vibração a partir de agora e não deixar para o final para a gente falar com o Exu do Ouro? Deveria dar uns minutos por médio. Mas não. Aí sim. Ah, então a gente vai conversando e o senhor já vai fazendo essa transição. Não, não, não pode. Isso é impossível. Então eu... prejudicaria até... não o médium, mas aí quem vai dar comunicação é o animismo do médium, não é? Eu vou embora, deixo a médium respirar e depois eu volto, como estudou. Então vamos falar mais 10 minutos com o senhor, tá? Só eu... fazer isso porque é para estudo, não para... Não, obviamente, com certeza. Ô, mentor Tanakai, qual que é a roupagem fluídica espiritual plasmada do senhor no momento? Indochinês. Indochinês. E as roupas são de que cores? Laranja, dourada, violeta e verde esmeralda. Pronto. É, as cores têm influência na vibração que o senhor emana? Não, é porque eu não posso andar pelado, né? Eu ando de roupa, né? Para mostrar, né? Mas eu brinquei agora, que eu tenho bom humor, né? Você não leva mal eu, né? Não, não. Nós andamos colorido, bonito, acho bonito. É. O senhor acredita que... Mas na época que Tanakai era carne, demonstrava hierarquia. É. Qual era a sua hierarquia? Ah, um faxineiro. Pode legal. Continuar. E dentro dessa hierarquia do faxineiro, qual que era a maior hierarquia? O outro faxineiro que tinha mais responsabilidade para limpar, né? Assim? Já sei, o senhor era um mestre oriental. Faxineiro. Ah, sei. Tem alguém que não ocupar, que você encontra lá, eles estão limpando. Até que, não sei se foi o senhor que me falou, que um rapaz foi procurar lá o mestre, chegou lá, tinha um cara varrendo, onde está o mestre? Ele falou, deve estar lá dentro. Ele falou, porque esse faxineiro que não vai ser o mestre. Aí todo mundo falou, cara, tu falou com o mestre lá fora, velho. Pode perguntar? Já passei essa, já captei a sua. Ô mestre, o que é ser mestre? É ser você. Quando nós somos nós, coisa que nós hoje não faz, né? O que menos nós queremos ser é nós. Nós queremos ser a marca do celular, o tipo do carro, a marca do tênis, qual roupa que usa, qual óculos que bota, tudo que bota. Tudo que bota é nós. Agora, o que mais queremos à distância é ser nós. Quando você é você, aí a coisa fica suave. A meditação contribui com alcançar o grau máximo de maestria? Quando você faz o que ama, você medita. Então meditação não é sentar em posição de lótus, isso é relativo. Você pode caminhar, jogar futebol, malhar academia, fazer pilates, meditação, hein? Você pode jogar bola, gravar com os espíritos, sim. Se você ama, você medita. Olha só, faz sim. O que que o amor faz para quem ama e para quem é depositário do mesmo? Destinatário. Credibiliza nessa pessoa um mãozinho de bênçãos. É um pacificador desse mesmo amor. Tem chaquim para isso. Se alguém não entendeu o que o senhor falou, o senhor pode explicar de outra forma? Quando você ama, você não precisa interagir com o amor. Você já é amar. Então, no caso que há confusão, você ama, lá você leva paz. No lugar que há confusão, você ama, lá você leva ordem. Sem ordenar. E leva paz sem obrigar. A sua presença é santificada, é um bálsamo, né? Porque o amor medica e trata todas as maledicências. Você deposita no destinatário e em si uma usina de bênçãos. Isso, amor. Ah, entendi. E essa bênção se começa pelo chaquinho da humildade. Tipo, não sei o que fiz, sei quem sou, mas nem sei o que foi por mim, né? Natural, né? Claro. Eu tenho tido essa intuição nas minhas palestras de dizer que não sou eu que faço, eu apenas crio essa ambientação em mim para que o amor ame através de mim. É basicamente o que o senhor falou, que o cosmos me usa como ferramenta? O amor não ama. O amor tem afeto pelo amor. E como o senhor definiria? Tem três nessa história, nesse casal é um triângulo, não é dois não, ó. Então. É amor, afeto e amar. Olha lá. Aí depois vem as cria, humildade. Aí depois vem as outras, né? Beneficência, bondade. Aí vai dando frutos. Porque o amor, ele só vai se ligar com o amar de uma forma que não tem interesse nenhum. Mas de uma forma que é muito mais poderosa de qualquer maledicência. E não existe maledicência mais poderosa do que o afeto mais puro. O senhor foi um faxineiro no Oriente. O que o senhor dá de conselho para uma pessoa, por exemplo, que quer ir buscar o conhecimento, o autoconhecimento e a iluminação com um desses faxineiros, como o senhor foi, do Oriente? Vá conversar com a vassoura. Ou seja, se ocupar com o trabalho de serviço a si próprio e ao próximo. Vai servir. Claro. E deixa o faxineiro em paz lá fazendo o que ele está fazendo. Porque ele é a mostra o quanto a vassoura é capaz de educar o faxineiro. Se educou o faxineiro, educa você. Ele é o exemplo de como a vassoura é capaz de educar o faxineiro. Olha aí. Deixa eu dançar? Vai lá. Muito obrigado. Claro que sim. Então, pronto. A gente gostaria então de pedir ao senhor de, nessa roupagem, passar para a gente uma ideia do que o senhor, como mentor Tanakai, acha que é mais importante as pessoas aprenderem nesse momento de transição e integrarem. Afeto. Como definir afeto? Carinho. E admirar a si. Admirar a si mesmo com carinho. Quando você começa a admirar você mesmo com carinho, você vê as imperfeições. Mas você tinge ela com verniz da paciência. Porque quem tem carinho por si, obtém consciência, obtém tranquilidade, obtém quietude, obtém vários outros sentimentos afáveis. Hein? Então, afeto é carinho para si mesmo. Claro. Porque carinho não dá carência. O que dá carência é carícia. E por vocês acariciar o que é do outro, o que está lá fora, por dentro fica cheio de carência. Agora, quando você dá carinho para dentro, a própria providência divina transpassa a sua aparência para fora, e lhe imbui, e emanta por dentro mais amar, mais amor, mais afeto, mais humildade e naturalidade na paz. Né? O que falta para você? Para o Ocidente aprender com o Oriente. ambiente não ensina nada para você. Isso é uma incógnita. Ah, é? Porque nós não temos pretensão de ensinar. Nós temos a motivação de viver. Varrer, né? Varrer. Se você admira a nossa vassoura, o problema é da vassoura, não é nossa? Claro. Então, se vocês admiram, talvez, o modo de paz da forma que nós buscamos, que bom que a vassoura fez esse preste, não é? Como eu admiro também a alegria e a desenvoltura da vassoura dos brasileiros, né? Da vassoura dos porto-riquinhos, da vassoura dos mexicanos, né? Das vassouras dos bolivianos, né? Dos chilenos, dos uruguaios, valoriza. Dos americanos, né? A modo de viver, né? Porque quando diz assim, Oriente, país velho, nos ensina. É. Como se na nossa vassoura nós muitas das vezes não derramamos calo cheio de sangue. Ou você acha que o faxineiro também já não jogou suor e lágrimas, né? Também. Então nós devemos parar com essa coisa de comparar e cuidar de você. Se dê carinho, se dê amor, que a paz lhe conquista. Qual é mais forte? Uma magia de um mago negro ou esse afeto que o senhor falou, que é o carinho por si próprio? Porque parece que isso é até uma fraqueza. Eu vou dizer uma coisa a você. Quando você tem afeto por você, você tem amar. Uhum. Quando você tem amar próprio, você pode estar dentro do dualismo. Mas você conquista os manejos do amor. O amor é um vagalume no escuro. Que não torna mais negrume e obscuro o que já se faz negro. Mas alerta para o escuro que existe algo além dele. Sobre ele e com ele. A luz não disputa com a escuridão. A luz não disputa com a escuridão. Não, não. Só os pretensiosos que assim dizem. Em querer resolver a vida dos outros, em querer, como você diz, magia e resolver sua própria vida, usando mecanismo que não exige dele trabalhar o escuro dentro de si, com a luz que diz que usa para fora. Então, quando você se ama, você vai pela lei de sintonia na luz, muitas das vezes atraindo até admiração de seres totalmente escuros. E atraindo admiração de seres da luz, ou até ódio de seres da escuridão. Já houve situações de nós fazer resgate, né? Junto com os indianos, junto com os Exus, que quem nos solicitou resgate foi espectros, né? Servidores de mago negro. Porque viram que um dado médium numa casa estava ajudando parentes encarnados, já de outras vidas óbvias, daquele ser. Que por mais que tinha muito negrume dentro de si, conservava um pinguinho de luz, de afeto, por umas almas que agora há milênios encarnaram. Olha aí! Então existe também isso. Existe isso. É o yin e o yang. Sempre equilíbrio. Agora, o interagir é que desequilibra até o yin e o yang, né? Aí dá bagunça, né? Entenda, não existe agressão, luz, escuridão, essa coisa da cabeça humana. Não existe essa agressão, né? Claro. Existe no momento que você pega a luz e a escuridão, agredir uma com a outra. Claro. Quando você estuda taoísmo, quando você estuda budismo zen, brahmanismo, mais antigo um pouco, shintoísmo, você vai começar a ver que a vida é um grande palco. O encarnar é um teatro. E você vai vendo que perante esse palco e perante esse teatro, quem chama a atenção é o ator, é o artista. Não dando bola para o roteiro. O roteiro é a existência. Uhum. O roteiro é a permanência. O roteiro é a vida. Agora, quem dá a arte de manipular é quem influencia o roteiro. Vocês. Uhum. Então, para de culpar o bem, para de desmaldiçoar o mal, e para de idolatrar o mal, e para de maldizer o bem. Eu fiz o contrário mesmo. É? Sim. Para as pessoas pensarem. Claro. E sentir. Porque tem muitas vezes que a pessoa diz, ah, eu faço bem, mas mal dia os outros no próprio lado da casa, tem um quarto, não gosta do outro. Então não faz bem nenhum. Bem conveniente, né? Sim. O que nós menos somos é bom. Eu falo nós de mim, não desse médium. Eu ainda, minha vassoura está tentando fazer eu entender a ser bom. Porque se eu sou bom, eu sou bom. Bom. Eu sou bom. O meu lado yang não é conveniência, é a transparência. O meu lado yang não é conveniência, é objetividade e a naturalidade. Não é bem nem mal, vai ser. Então, para um bandista, para um batuqueiro, para um quimbandeiro, para um evangélico, para um tatório, está na caia, está na caia. Eu atuo como está na caia. Se eu agredi, perdão. Se eu fiz bem, perdão duas vezes. Claro. É simples. Porque isso vai embolar a cabeça de alguns, porque as pessoas se apegam nas palavras mais do sentido. Sim, sim. Como assim fazer bem e pedir perdão duas vezes? Sim. Porque gostou de mim porque eu sou Tanakai, não porque eu sou vassoura. Porque quando ela me vê como vassoura, ela vai ver que não é quem está dando a mensagem que é importante. É a mensagem que me faz, quando se refere verdade a mim, a importância. Isso modula a minha luz e tira minhas trevas da falta da luz. Me torna eu. Isento de culpa, isento de deveres e isento de compromisso. A não ser existir e viver. Claro. E ver o Senhor como vassoura seria vê-lo como o que o Senhor realmente é, um instrumento da providência divina. Todos nós somos, né? Pronto. Nesse teatro, todos nós somos. Eu tento fazer bonito o meu papel, né? É o mínimo que posso. Né? Claro que sim. Como está na caia, o Senhor usa algum tipo de ferramenta espiritual ou animal de poder? O tio está confundindo as bolas, as coisas, os quadrados, hein? Por quê? Animal de poder, eu entendo o que é isso, hein? Eu entendo o que é. Mas eu não vou pincelar nisso, eu vou deixar para um dia que vem um caboclo em alguém aí falar. Pronto. Porque vocês gostam desses arquétipos, então fica bonito, hein? Mas um animal que acompanha, por exemplo? Eu só falo. Pronto. Vou ver quem quer, pega quem quiser e descarta quem se fizer também. Sim, senhor. Cada um absorve o que quer, né? É. Sim. É isso. Pode falar. Pronto. Qual foi o maior ensinamento que um superior seu já lhe deu? Ensinamento? Quando eu não consentia a eternidade. Que nós somos eternos. Consentir que você é eterno, a princípio, quando o seu ego entende isso, lhe dá um alívio. Quando a sua consciência entende isso, lhe dá um pânico. Quando a sua mente concebe isso, lhe dá medo. Quando sua alma é isso, lhe traz a paz. Em algum desses eu estou. Sim. É isso. Que assim seja. Qual que é a sua... Porque ser eterno é responsabilidade grande. Pois é. Muito, nós todos somos, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu morri, na outra vida eu resolvo. Não é assim que muitas dizem? Seu vinil é eterno, ele continua rodando. Vamos ver o que, que dá nisso, né? Porque dor, todo mundo sente. Agora, opcionalmente, tristeza não. Eu sinto dor até hoje. Dor de ver as pessoas tristes. Agora eu não sou obrigado a ser triste. Sim. E aí vão chamar o senhor de frio? Não, é responsabilidade. Eu tenho responsabilidade comigo. Simples. E me transpareço com essa responsabilidade que eu sou. Isso me isenta da tua culpa e me retira da minha culpa. Se eu sou eu com você, eu mesmo, poxa, assim que vocês falam, eu já estou afetando o meu minúsculo pequenino microscópico melhor. Mas de que isso é possível? Impossível. Então não tem culpa de nada. Pode. A tristeza é tua e a dor também. Agora eu posso sentir dor. Tristeza não. Olha aí. Desembola as coisas, né? Porque Porque quem sofre muito fazendo a caridade precisa tomar um remédio para se acalmar, tá com um problema. Realmente. Entendi. Quem sofre fazendo bem para as pessoas está com algum problema de como é que diz assim, de concepção emocional efetiva e emotiva, né? Carência. Carência. E hoje não pode, nós espíritos temos que vir falar coisa para agradar as pessoas, não pode falar coisas assim. Isso é verdade. É. As pessoas fazem bem para as outras e depois choram, sofrem. Tana cai, você é insensível, uma criança lá da Etiópia tem fome, na Nigéria tem fome. Eu entendo, isso me causa dor. Mas se eu estou fazendo a minha caridade com o meu melhor, como é que eu vou sofrer? É. Aí vai ser dois sofrendo? Se o seu melhor é tudo que pode ser feito. Dentro do meu contexto, vamos ver bem isso. É, que é um melhor bem grande. Dentro do meu contexto, eu sou pequeno. Ah, sim. Entende o que eu digo? Sim. Então é isso, é simples coisa. Caridade com sofrimento não é caridade, é pretensão. Qual é a diferença na essência de uma pessoa que alcançou um grau de mestre ascensionado e uma que não alcançou? Ela pensa e sente a vida como? Quando você alcança isso que você disse, você sente, menos pensa. Para você alcançar uma ascensão, a tua vida vai virando um sentido só. Enquanto vocês não alcançam a ascensão, a sua vida vai ficando um pensamento único. Um pensamento? Único. Único. Qual é o pensamento único que vocês mais têm? Sobreviver. Quando você vai evoluindo mesmo para a ascensão, você vai tendo um sentido, viver. Oh. Sobreviver pensando, sentir o viver. Mestre ascensionado também na segunda, hein? Claro. Nossa. É simples, não tem confusão. Vocês que confundem coisa, tá tudo nesses livros aí. Graças a Mas Deus. Sabe como é que é? Quem lê para disputar não sabe nem quem é, né? Quem lê para disputar, para discutir, para dizer que é o melhor sabido? Isso, não sabe nem quem ele é. Não sabe nem quem é. É claro. Isso que acontece. Você já compra o livro caro para dizer que compra caro? Meu nem lê o livro, né? É. Aí se lê o livro também, vai sair correndo lá na tua casa e diz: o que você está fazendo errado? Então, poxa, difícil isso. Essa egrégora que se manifesta nesse médium, incluindo o senhor, passa sempre essa mensagem: não leiam, sintam o livro. Explica para as pessoas, mestre, qual é a diferença. Eu vou falar uma coisa. Quando nós falamos muito desse médium, nós temos um habeas corpus. É. Médium, para nós, é tudo a mesma coisa. Claro. A diferença é que nós vamos botando sementes podre. O Edson é uma semente podre. Tchau. Por isso que dá germina, né? Porque se é uma semente sã, continua a semente o resto da eternidade. Ah. Então, nós vamos jogando semente podre aí, né? Várias religiões nós vamos jogando semente podre. Vai lá, semente podre. Aí ele entra na religião, hein? Aí no meio dessa religião, essa semente podre começa a germinar. Quando ela germina, ela já germina na essência. Ela não germina na aparência. Se ela germina na... Olha, ele já sofreu muito, porque ele olhava as coisas e ele perguntava: meu Deus, por que que todo mundo faz isso? Mas não está em mim isso. E ele começava a perguntar: por que que a entidade incorpora em mim desse jeito? E eu não me finjo, eu ficava bravo, porque ele menino de... Contou a história dele, né? É. Eu não me finjo, mas tenho outra vontade de imitar, porque eu não vejo graça. Fora, né? Fora da realidade dessa semente podre que é o Edson Rosa. É podre, não vale nada essa semente. Aí caiu lá, né? Aí semente germina. Aí vem Tanakai, bichinho. Aí vem Benedito, bichinho. Aí vem um monte de entidade de bichinho ficar mordendo as folhas dessa semente. Quem está em volta dessa religião, que precisa de adereços, há pretextos, que precisa de muita coisa externa para se amar a si mesmo, até amor próprio, para resgatar sua própria vida, vai se incomodar muito com essa semente podre e com os bichinhos que vem nela. Porque no fundo, no fundo, a semente podre mostra a sua podridão e os bichinhos mostram a sua face. Enquanto aqueles que estão lá com o jardim florido, bonito, na sua intimidade, não são bichinho, mas são podre. Não são uma semente que germina, mas é uma semente fechada perante o eterno que eles se fazem no momento. É simples. Nossa. Como eu não estou falando do nome da religião, cada um pensa, né? É isso. E tem várias assim, sementes podres que nós jogamos por aí. Que é para incomodar mesmo, não é para agradar, não. Se fosse para agradar, as pessoas não iam escrever, vão escrever embaixo, né? Aquelas coisas bonitas, né? Acham interessante, né? As pessoas nem como é, não escuta, já faz, você fica, né, lendo. É bom isso, sua parte, isso. É. Mas é bom, seu trabalho é bom. É. A crítica é melhor do que elogio. Porque hoje, no dia de hoje, quando alguém critica, se sentiu profundamente incomodado na sua realidade. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque daí você mexeu com algum algo nela, foi mexido. É. Ela criticou, foi bom. É. Bom isso. Como o senhor definiria hoje o que é o diálogo com os espíritos? Diálogo com o espírito é uma poesia ao amar. Agora, não está escrita. Não tem como escrever, vocês têm. Um faz a vontade de vocês. Claro. Cada um escreve a sua. Já o com o espírito é uma reflexão no suspiro que sai de alívio. Uma reflexão? Do suspiro que sai de alívio. O raro, aquele o que sai. Que sai de alívio. Isso, aquele suspiro de alívio que há muitos anos vocês não dão. Vocês dão um suspiro de cansaço. Nossa. Isso aí não é suspiro, isso aí é desabafo do ego gritando socorro, né? É, realmente. Isso, né? Agora, suspiro de alívio, aquele. É isso. É simples, muito simples coisa, né? Kardec traz todos esses livros maravilhosos, a doutrina Umbanda traz livros maravilhosos, tudo muito bom. Claro que sim. Qual que a... A gente vai fazer essa transição com a sua gentileza, a sua permissão, a sua bondade. E pedir ao senhor o que, que vai acontecer no astral, como a gente não vai ver, o senhor vai desacoplar e vai pensar na forma do Exu Douro e vai transformar sua roupagem, é isso? Não. Como que é? Ah, isso que você disse. Transformar, porque daí parece essas coisas de jogo, videogame, televisão, e as pessoas são muito viajam na cabeça. Só vou trocar de frequência. É como sair de AM para FM, FM para AM. Ah, claro, entendi. E nessa mudança de frequência, a matéria se plasma automaticamente? Não, se plasma aos poucos, depois do manifesto. Agora, as entidades que ficam em volta de mim já não é mais a mesma. Aham. Já são entidades que já não... Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Vou ser mais claro. Por exemplo. Como Exu de Ouro são alguns. Como Tanakai tem entidade que não gosta de mim. Porque o meu jeito é muito pacificado. Ah. Então é uma questão de gênio. Isso não se fala muito, deveria comentar, porque vocês escrevem livro achando que nós somos super-heróis, né? Que as pessoas morreu e viram santa, vocês parecem que não. Pensa, tem a cabeça estranha, né? Tudo certo, né? Claro que sim. Entende isso? Sim. Então, dá um exemplo de entidades que estão aqui que, como Exu Douro, não vão estar. Tem alguns monges que podem estar. Claro. Eles ficam. Estou falando do inverso. Ah, sim. O inverso não. Não, entendi. Não, porque a linha de Exu de Ouro que eu venho é uma linha de Exu de Ouro, vamos dizer assim, lembrando que tem outras entidades que vêm no mesmo Exu de Ouro, mas mais evoluído. E esse arquétipo que eu assumo é um arquétipo mais, vamos dizer, ego. Claro. Que é o que as pessoas gostam, né? Louvado seja. Então tá certo. Pô, vocês abrem essas coisas, vocês vão se derreter. Eu vamos, não sinto mais, eu fico preocupado com vocês. Por causa do barulho, o pessoal ouvir bem a sua... Mas a gente não se importa, não. Aqui é só meia hora, uma hora. É isso, né? Porque o registro fica pra, né, muito tempo e quanto mais então, melhor... Também não podemos abusar muito do tempo do médio. É. Quando vem, começa a dar viagem maionese, isso, né? Isso. Não. Melhor não, conversa com nós, né? Com ele, né? É. Tá certo. Então a gente. O senhor vai dar uns alguns minutos e daí o senhor vem com o Exu do Ouro. Muito obrigado. Isso, é bom fazer isso. Bom. Bom para as pessoas estudarem, né? É. Apesar que isso acontece em muitos lugares. É. Isso. Bom, mas nós não se preocupa. Como o Edson é semente podre e nós somos bichinho, é. Tem problema algum. Né? Muito obrigado. Bicho então.